Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga! Deus tem o melhor pra mim. Levanta tua voz e diga: Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for sola.